Olá, você com flor está no ar. Hoje estamos de volta com a mesma questão do golpe militar de 1964. Vamos fazer uma pequena memória para um tempo sem memória. A ditadura militar foi um dos acontecimentos mais marcantes da história do Brasil. Houve dezenas de mortos, centenas de torturados, casas invadidas, entre muitas outras violações dos direitos humanos. Não por acaso, o fato é lembrado em músicas, peças de teatro, livros, artigos de jornal, tudo isso até hoje. E ficou na memória, para muitos, em memória daqueles que sofreram por um país melhor. Lutaram e até hoje vêm lutando. Então, dia 1º de abril, fazem 50 anos do golpe militar. Então vamos lembrar com a música da época. Vamos lá, Carcará. Carcará, lá no sertão, é um bicho que voa que nem avião. É um pássaro, uma vata, e o pico volteado que nem gavião. Carcará, quando vê roça queimada, sai voando e cantando carcará. Vai fazer sua caçada, carcará come até cobra queimada. Mas quando chega o tempo da invernada, no sertão não tem mais roça queimada. Carcará mesmo assim não passa fome, os burrego que nasce na baixada. Carcará pega, mata e come, carcará não vai morrer de fome. Carcará mais coragem do que homem, carcará pega, mata e come. Carcará é malvado, é valentão, é a águia de lá do meu sertão. Os burrego no vinho não pode andar, ele puxa no embigo e quer matar. Carcará pega, mata e come, carcará não vai morrer de fome. Carcará mais coragem do que homem, carcará pega, mata e come. Perguntei à natureza e ela não me respondeu não. Se não é seca enchente, fazendo daquela gente, bravo, forte e robusto, tem que estender a mão. Em 1950, 10% da população do Piauí vivia fora de sua terra natal. 13% do Ceará, 15% da Bahia, 17% de Alagoas. Problema, fonte. Enquanto isso, um colar com 40 pedras de águas marinhas brasileiras era dado à Rainha Elizabeth. Carcará, pega, mata e come, carcará, não vai morrer de fome. Carcará, mais coragem do que homem, carcará, pega, mata e come. Olá, você com flor está no ar. Na programação de hoje, continuamos com o tema da semana passada, no qual recebemos o historiador aqui, que nos ajudou um pouco a compreender o que foi esse período. Hoje a gente vai trazer, de forma breve, algumas questões sobre a imprensa e os meios de comunicação em geral daquele período. A mídia, rádio, TV, jornal, na época, se arriscavam em manter as quentes notícias da época, em forma de músicas, onde denunciavam os problemas políticos e sociais que há décadas fazem parte da República Brasileira. Muitas vezes, essas notícias eram contadas no teatro com peças muitas vezes vetadas. Para eles, era uma afronta. Os livros e anúncios de jornais também foram usados para relatar os fatos revoltantes daquele momento. Com o enrijecimento da ditadura, depois dos seus primeiros anos, a censura ficou mais forte e foram criados órgãos específicos para regular o que podia ir e o que não podia ir ao ar ou ser executado em público. Ao mesmo tempo, havia um setor da imprensa que apoiava o regime e era uma de suas sustentações. O governo militar se valeu disso para permanecer no poder. O caso emblemático é o uso da Copa do Mundo de 1970 e a expansão das redes de telecomunicação ocorrida durante o período militar. Nesse sentido, a Rede Globo, hoje tão poderosa, foi uma das que mais se beneficiou com aquele contexto. a emissora não só apoiou o golpe, como também se valeu de relações próximas que o seu então presidente, Roberto Marinho, possuía com o regime. Esse fato hoje é tão notório que a própria corporação, através do editorial do jornal O Globo, no ano passado, reconheceu suas ligações com o regime militar após as pressões das pessoas que foram à rua desde o mês de junho até hoje. Então, tentando limpar a sua barra, a Globo tenta se distanciar dessa sua herança de ditadura. Isso um pouco mais a gente vai falar ainda hoje nos próximos blocos. Agora, mais uma música daquele período. A gente começou com Carcará, de João do Vale. E agora a gente solta a música de Luiz Airão, que ficou com o nome de O Divórcio. Para contextualizar um pouco, essa música foi feita 13 anos eu te aturo, eu não aguento mais. Em ocasião dos 13 anos da ditadura militar. 13 anos me seguro e agora não dá mais. Se 13 é minha sorte, vai me deixe em paz. Você vem me infernizando como Satanás. Você vem me clausurando como Alcatraz. Você vem me sufocando como o próprio gás. Ainda vive me gozando, assim já é demais. Você vem me tapeando como um pente fino. E vem me conversando como um bom menino. E vem subjugando meu destino. E vem me instigando ao desatino. Um dia eu perco a timidez e falo sério. E faço as minhas leis com meu critério. Eu comparo xadrez ou cemitério. Mas pindo de uma vez com seu império. 13 anos eu te aturo, eu não aguento mais. Não há Cristo que suporte, eu não suporto mais. 13 anos me seguro, e agora não dá mais. Se 13 é minha sorte, mãe, me deixe em paz. Você vem me infernizando como Satanás. Você vem me clausurando como Alcatraz. Você vem me sufocando como vive me gozando, assim já é demais. Você vem me tapeando como um pente fino. E vem me conversando como um bom menino. E vem subjugando meu destino. E vem me instigando ao desatino. Um dia perco a timidez e falo sério. E faço as minhas leis com meu critério. Eu vou para o xadrez ao ser império. Um dia eu perco a timidez e falo sério. E faço as minhas leis com meu critério. Eu vou lá no xadrez ou cemitério. Mas vindo de uma vez com seu império. Ouvimos agora a música O Divórcio, de Luiz Airão. O título original dessa música era 13 anos. Por quê? Porque ela foi composta e iria ser lançada à época dos 13 anos do regime militar. Então a letra toda, para quem conseguiu prestar atenção, é ele dizendo que está de saco cheio dessa relação de 13 anos e que não aguenta mais. Ele diz, não há Cristo que suporte, eu não suporto mais. 13 anos me seguro e agora não dá mais. Se 13 é minha sorte, vai, me deixe em paz. Essa música, como é de se esperar, foi censurada à época. Mas o que foi que ele fez? Ele trocou o nome da música e simulou que significaria um divórcio. E mandou para outra seção do órgão responsável pela censura. E aí a música foi aprovada. Luiz Airão escreveu também outras músicas do que a gente chamaria de músicas de sucesso. Ele, quem se interessa mais, tem um pouco sobre ele no site censuramusical.com. O site ele traz alguns personagens, cantores e cantoras da época e sua relação com a censura. No site ele diz que Luiz Airão, compositor de sucesso das décadas de 70

Com o aumento da repressão, multiplicaram-se as músicas de protesto. Eram muitas, eram diversas. O aumento da censura fez com que os compositores procurassem disfarçar as suas mensagens, certo? E como aqui nós estamos colocando algumas dessas composições, né, da época, no caso, como essa O Divórcio, como esse Cálice, que foi cantado agora, tudo isto foi da época da repressão. Ou teria que disfarçar isso aí, maquiar, para não serem presos, certo? Não serem violados os seus direitos. Eles teriam que estar mudando, estar sempre mais dentro da música, colocando o que eles achavam daquilo ali. O que poderia ser feito na época para mudar aquele sistema? Não é isso, como até hoje ainda existe essa repressão. Mesmo por baixo dos panos, ela existe. De um, de outro, de políticos, enfim, da justiça, de todos os lados. Para onde você correr, você encontra esses empecilhos. E tem sempre alguém disfarçando numa música, numa palavra, num gesto. Isso é o Brasil. O Brasil que a gente tenta mudar, melhorar, para que não caia de novo na rede que caiu no golpe de 1964. Não é isso? O golpe militar. E nada custa dizer que esse golpe possa voltar. Porque do jeito que o país está indo, a revolta está grande demais. Então, lembra um pouquinho do passado, bota a mente para funcionar, vê aí o que é melhor, para que a gente não chegue no mesmo patamar em que chegaram essas pessoas. O sofrimento, a clausura, não é? As mortes, enfim. Vamos lutar para um Brasil melhor. Assim eu espero. E vale a gente comentar uma coisa que a gente prometeu no começo, que era a questão dos meios de comunicação nesse período. É importante lembrar que a televisão, ela começa no Brasil na década de 50 e é na década de 60 que ela está começando a ganhar força. O governo presidencial, o governo federal, ele tinha a demanda de uma unificação de um país tão grande quanto o Brasil. Então, como são os regimes autoritários e como era o regime militar daquela época, eles tinham uma necessidade muito grande pelo discurso nacionalista, de forjar um Brasil que todos se reconhecessem e que servisse para a propagação do regime. Para isso era importante os meios de comunicação, para que essa ideologia se alastrasse por todo o país. E aí o governo federal investiu nisso, investiu em crédito para compra de televisores, que embora tenha ficado nas classes mais abastadas, conseguiu ter algum crescimento. Investiu em antenas, em infraestrutura para telecomunicação e tinha parceiros, como a gente falou da Rede Globo no começo. O Grupo Globo, ele começa com o jornal que existe até hoje, o Globo, e aos poucos o Roberto Marinho consegue expandir seu império. E aí na década de 60 ele consegue uma concessão para colocar no ar uma TV. O que é a concessão de TV? É o direito de usar as ondas que estão no ar para poder emitir o sinal de TV. É como se esse ar e, as ondas eletromagnéticas, por onde vão o rádio e por onde vão a TV, elas são públicas. E, como tal, são geridas pelo Estado, pela União. E aí, na época, a forma de você poder colocar uma TV no ar era tendo uma concessão do governo federal que era cedida diretamente pelo presidente. E aí, Roberto Marinho apoiou o regime desde o princípio, tinha relações próximas com o regime, conseguiu essas concessões e foi paralelo a esse regime que a Rede Globo cresceu. E tanta coisa aconteceu em relação a isso. Paralelo a isso também você tinha a imprensa, como já foi falado aqui no programa, que era mais combativa e que resultou em coisas como o assassinato de Herzog, jornalista na época que foi torturado e morto pelo regime militar e tentaram forjar o seu suicídio. A gente diz na brincadeira que suicidaram o Herzog. Fizeram forçado para dizer que se suicidou e não que ele foi morto. Então esse é um pouco do contexto

cair no areal na hora adversa, que Deus concede aos seus para o intervalo em que esteja a alma imersa em sonhos que são Deus. Que importa o areal, a morte e a desventura, que se com Deus me guardei, é o que me sonhei que eterno dura, é esse que regressarei. Me dê um beijo, meu amor. Eles estão nos esperando. Os automóveis ardem chamas, derrubar as prateleiras, as estátuas, as estantes, as vidraças, louças, livros, sim. E eu digo sim, e eu digo não ao não, e eu digo é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido. Rádio Lama 88.1 FM. Estamos aqui no Você com Flor no ar. Vocês acabaram de ouvir a música É Proibido Proibir, de Caetano Veloso. Antes de começar, a gente soltou um trecho dele sendo vaiado ao vivo quando ele vai apresentar essa música. O que acontecia era que a década de 60 foi um período de revolução cultural no mundo todo, e o Brasil também teve uma grande efervescência no campo das artes, sobretudo no campo da música. E existia uma certa diferença com Caetano e outros artistas também de grande monta como ele em relação ao público. Então, no trechinho do começo que a gente passou, ele está sendo vaiado e criticando o público, dizendo que ele e Gilberto Gil estavam na vanguarda do que estava sendo feito naquele momento e esse público não acompanhava, estava meio imbecilizado ou algo desse tipo. Seria uma crítica a um certo público da esquerda daquele momento. Na semana passada, por exemplo, a gente começou com a canção muito conhecida da época do Geraldo Vandré, que num dos festivais da canção que existiu naquele momento, essa música dele foi desbancada por uma música de Chico Buarque e Tom Jobim. E aí o público gritava. Isso na gravação de Geraldo Vandré, que você encontra fácil na internet, é possível ouvir o público gritando: é marmelada! É marmelada! E dizendo como se Chico e Tom Jobim fossem os almofadinhas e era injusto eles ganharem perante aquela música do Geraldo Vandré. O próprio Geraldo Vandré, no momento, ameniza pro lado de Chico e de Tom Jobim e canta sua canção. Essa é uma versão bem conhecida, que foi a que a gente soltou aqui na semana passada. Bom, apesar dessas querelas, esses artistas, como o pessoal da Tropicália, ganharam grande projeção, vindo a ter grande aceitação de público e grande reconhecimento aqui no Brasil e fora. Apesar disso, foram caçados pela censura e tiveram que ir para o exílio. Tanto Chico quanto Gil passaram algum tempo no exílio. E aí, gente, esse programa a gente está comentando de hoje, continua na esteira dos 50 anos do golpe militar de 64, tentando trazer alguns elementos daquela época. Então a gente trouxe essa música de um cara que vem da Tropicália, antes trouxe o Luiz Airão, que, como a gente falou, é uma influência que pode ser colocada ali próximo de um brega, duas coisas diferentes. Na menina dos olhos, sorri e estende a mão, entregando o seu coração. Eu entrego o meu coração e eu entro na roda e canto as antigas cantigas de amigo e irmão, as canções de amanhecer, iluminar a escuridão. E é como se eu despertasse de um sonho que não me deixou ver. E a vida explodiu-se em meu peito com as cores que eu não sonhei. Que a força esteve o tempo todo em mim. E é como se então de repente eu chegasse ao fundo do fim, de volta ao começo, de volta ao começo. Rádio Lama 88.1 FM. A gente ouviu a música de Gonzaguinha, essa música é de 80, já cronologicamente no final, já nos últimos anos do regime militar, enquanto a gente teve no Brasil presidentes militares. E Gonzaguinha foi um artista combativo também, ficou conhecido por isso. Por isso a gente trouxe essa música dele para o nosso programa hoje. Olá, voltando ao assunto do regime militar. Eu resolvi comentar um pouquinho sobre a música Que País é Este, do Legião Urbana, que foi composição de Renato Russo. E em forma de verso, vou fazer isso para vocês. Nas favelas, no Senado, sujeira para todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é este? No Amazonas, no Araguaia, na Baixada Fluminense, Mato Grosso, nas Gerais e no Nordeste, tudo em paz. Na morte, em descanso. Mas o sangue ainda solto, manchando os papéis e documentos fiéis ao descanso do patrão. Que país é este? Terceiro mundo, se for? Piada no exterior? Mas o Brasil vai ficar rico. Vamos faturar 1 milhão quando vendermos todas as almas dos nossos índios num leilão. Que país é este? O Você com Flor fica por aqui deixando essa mensagem para vocês. Bye, bye. I love you.